Então, assim, mano, sobre essa questão de rap modinha, rap verdadeiro, tá ligado? A gente não se intromete muito nessa polêmica não, tá ligado? A gente não se intromete muito nessa briga não, porque a gente não... A gente acredita que a gente não tem um carimbo, tá ligado? De legitimidade pros raps, né? Assim, a gente faz o que a gente acredita, tá ligado? E existem vários raps diferentes um do outro. Existem várias pegadas diferentes um do outro. Cada um canta a sua verdade. Cada um diz ali a verdade que lhe cabe. Tá ligado? Assim, a gente tem a nossa, mas a gente tem também o que a gente entende como rap. E aí a gente tenta fazer isso, né? A gente tem nossa educação dentro do rap, a nossa cultura, a nossa criação. Aprendemos coisas dentro do rap e aí a gente faz um rap. Agora, se essas outras verdades, essas outras vertentes que o rap toma, se a pessoa que faz ou tem uma explicação, tem alguma coisa que configura esse tipo de rap como sendo rap, então, mano, né, que ela faça aquilo que lhe convém. Tem que ter, não pode estar solto, falar que faz rap, mas fazendo uma coisa à toa, isso é estranho, né? Não pode falar besteira, tá ligado? Porque é o tipo de rap que a gente acredita. A gente sempre acreditou que o rap, ele tem uma característica, né? Não é um negócio assim, a moda, né? De qualquer jeito, de qualquer forma, ele tem um formato, ele tem pré-requisitos. Para ser rap tem que ter isso, isso e isso. Agora, as pessoas que fazem o que fazem, cantam o que cantam, escrevem o que escrevem, eles devem ter alguma coisa, alguma base que fundamentam os seus argumentos como rap. Ah, não, o meu é rap por quê? Por que que o meu é rap? Por isso, entendeu? Eles têm o direito de fazer aquilo que eles querem. E a gente também tem o direito de não gostar do que a gente quer, né? Do que a gente ouviu, o que a gente quer, né? Não gostar é um direito também. Entendeu? Então acho que é isso.